baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. Assim, do meu jeito, jeito louco de te ouvir.

Quem fez meu coração bater tão desconversado assim? Me falta um pedaço seu. Onde você está? Me diz onde está. Me deixa te amar. Me diz tudo que preciso. Tô te ligando pra lembrar. Banda Ravelli. Quando o vetro toca te beijar. Quero perder o par. Eu vou ficar sem ar. Me tira o ar. Disparando sucesso. O que vejo

nossos sonhos, nossa história de amor.